Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o Pojok-pojok tangan di atas lagu ini. Saya pun joget lagu ini. Africa. That's bad, like a boom, boom, boom, boom. Diduakan yang merasa dihianati, ini lagunya, sama-sama tangan di atas.